Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o seu apresentador. Terça-feira, 27 de setembro, começando mais um Arquibancada, né? Quero lembrar você, ouvinte, que antes de começar a passar a bancada, você pode nos escutar pelo aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em iOS e Android. Baixa lá, rápido, leve, clica na opção da rádio, coloca o seu fone e escuta a gente onde você estiver, né? Então, para começar a bancada, o Matheus aqui que está feliz hoje, nessa noite de terça. Matheus Veloso, boa noite, Matheus. Qual que é seu destaque? Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. O meu destaque vai para o Diego Alves, que se tornou o maior pegador de pênaltis do Campeonato Espanhol. É, e ele ainda não é titular da seleção, né? É, tá, merecia. Merecia. E do lado dele, Thiago Dalli, o garoto que fala bastante na rádio. Boa noite, Thiago. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. O meu destaque vai para a justiça brasileira, que encontrou as pessoas que comandaram a invasão ao CT do São Paulo e serão julgadas. É, olha aí, a gente vai falar do Tricolor daqui a pouco. À minha frente aqui, tomando conta do outro computador aqui do estúdio, Arthur, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, bancada, boa noite, ouvintes. Meu destaque vai para o UFC 205, uma super luta. Na luta principal, Eddie Álvares e Conor McGregor. Estou indignado com essa luta. É, eu também. O que a gente quer é ver sangue, só isso que queremos, eu peço. Ver José Aldo também. Também. Isso. E para fechar a bancada, não menos importante, como diria Luiz Otávio, né? Juan Mendes, boa noite, Juan. Boa noite, Gui, boa noite, bancada. Meu destaque vai para a nova configuração da Libertadores. É, isso com certeza estará no nosso programa, que vai dar bastante discussão. E eu vou começar com o quê? Eu vou começar com o Coringão, solta o hino aí. Corinthians, que vive uma péssima fase no Campeonato Brasileiro, uma das piores desses últimos anos. Não tinha uma sequência tão ruim assim, faz tempo que eu não vi o time desse jeito. Mas, segundo o volante Camacho, o que ele tá vendo no time? Evolução. Vocês concordam com isso? É, eu acho que pode ir da terceira pior pra quarta, né, quem sabe? É, lembrando ao ouvinte que o Corinthians tem a terceira pior campanha do retorno. São 7 pontos em 8 jogos. Ah, desculpe, eu... Pulei assim, eu... Não, eu esqueci de falar. Não, pode falar, Matheus. Tranquilo. Continua. É que o Camacho, só contextualizando, ele disse que está vendo evolução, mas o Corinthians tem a terceira pior campanha do segundo turno. Não... É, eu não sei o que ele tá vendo aí. Ele disse que ainda dá pra ganhar o Campeonato Brasileiro, dá pra disputar o título. Se ganhar 2 ou 3 jogos consecutivos, entra na briga novamente. Eu acho que ele exagerou um pouco. Agora é tentar arrumar a casinha pro ano que vem. E pra esse ano, no máximo, consegue uma Libertadores, se conseguir emplacar uma boa sequência de jogos, o que eu acho bem difícil e bem improvável. É, essa é a briga do Corinthians esse ano. Acho que título o torcedor corintiano pode esquecer. A briga seria mesmo para conseguir a Libertadores. Sim, ficar entre os 4 colocados, o que não é impossível, né? Mas é bem difícil. É bem difícil, principalmente pelos últimos jogos, como a gente comentou aqui, como o Juan informou, são apenas 7 pontos em 8 jogos, apenas 29% de aproveitamento, que é um aproveitamento péssimo. Sabia que nem no ano que o Corinthians caiu, o aproveitamento foi tão ruim desse jeito? No ano que eles caíram foi de 30%. Tudo bem que é um turno só aqui, né? Mas lá na ocasião foi 30% e aqui tá com 29%. É, se tivesse feito um primeiro turno tão ruim quanto esse, com certeza estaria lutando contra o rebaixamento do Corinthians. A matemática diz isso, né? Não precisa pensar muito. É, mas isso é a gordura deixada pelo Tite, né? Com certeza. É o que Santa eu gordurinha. Falei, né? É o que eu falei, falo desde semana retrasada, quando ainda o Cristóvão treinava o time. Mas eu e agora? Falava. A gordura acabou agora? Agora acabou. Ah, mas acho que o Carilli tem... melhores condições de manter o time e brigar por uma Libertadores do que o Cristóvão. Eu também concordo bastante com vocês, acho que a briga do Corinthians é pela Libertadores, mas mesmo assim eu acho que tem times na frente também. Fluminense, Atlético Paranaense, acho que a Ponte Preta também são melhores que o Timão no momento atual. E segundo o próprio Camacho, ele avisou, a Copa do Brasil é o caminho mais fácil de se chegar na Libertadores. Isso que eu ia destacar agora, não só o brasileiro, o Corinthians pode conseguir a Libertadores. Tem a Copa do Brasil ainda, é difícil, é mata-mata, o retrospecto do Corinthians nos últimos mata-matas não é tão bom. E o chaveamento é difícil, né? Pode pegar uma... Se passa do Cruzeiro, pode pegar o Palmeiras, né? É, bem complicado. Retrospecto ainda contra o Palmeiras, pior ainda. Mas é a luta do Corinthians. Será que o melhor caminho mesmo é pela Copa do Brasil? Eu não sei se é o melhor, mas... É o mais fácil, será? Aparentemente. Pegar um Palmeiras, talvez, na semifinal? Mas eu acho que talvez não é nem... É que falar que é o caminho mais fácil fica meio estranho. Mas acho que é o caminho que tá mais próximo do Corinthians. Porque se você for pegar a classificação do campeonato, tá a 4 pontos do Santos. 4 pontos, G4 é muito pouco. Ah, é, mas 10, 11 rodadas. Mas considerando a fase dos times. Paranaense e Fluminense na frente. Então teria que passar os 3 times. O Corinthians já tá na 7ª colocação. Então seria o caminho mais próximo, eu acho, mais rápido, como se diz, né, a Copa do Brasil. Então eu acho que o Corinthians deveria investir sim na Copa do Brasil e apostar todas as suas fichas, porque pelo Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil que chegue. O problema do Timão também na Copa do Brasil é jogar em casa, né? Decisão na Arena, não tem... O retrospecto também não é muito bom. Desculpa, Guilherme. Eu acho que a Copa do Brasil pode ser o melhor caminho para o Corinthians, porque o Carilli, que chegou agora, eu acho que tá fazendo um trabalho decente até. Ele não precisa correr atrás dos outros times. Ele tá lá 2 jogos, ele precisa ganhar esses 2 jogos. Depois são outros 2 jogos. Então a crise, digamos assim, que o Corinthians está passando não influenciou diretamente na Copa do Brasil. Não é algo que o Corinthians precisa correr atrás para talvez conseguir. Só depende dele. É, tá certo. Não, e só para falar aqui, ó, será que o amor da torcida acabou ontem? Ontem não, ó. No último jogo foram 18 mil pagantes, a pior da história. Para ser mais exato, tinha 18.838 pagantes, num total de 19.183 torcedores. O que tá acontecendo? Acabou a vontade de ver? A fase do Corinthians não é boa, e aí isso espanta um pouco o torcedor. O preço do ingresso também acaba afastando. Acabou um pouco isso também da novidade da arena, mas apesar de tudo... Corinthians acostumou-se muito a ter estádio sempre lotado. 19 mil pessoas pro público brasileiro não é um público ruim. É um público bom, é um público maior que a média de público da maioria dos times do Campeonato Brasileiro. E esse foi o pior público do Corinthians na história da Arena. E o setor norte estava fechado também. Também, né? Tinha essa do setor norte estar fechado, então isso acaba prejudicando bastante no público final. Mas se eu não me engano, agora o setor norte está liberando, não tá? Isso que eu ia falar agora... Para a Copa do Brasil vai liberar, desculpa Guilherme, para a Copa do Brasil vai estar liberado, mas para o Campeonato Brasileiro ainda não. Mas lembrando que torcida organizada, que é onde ficava Gaviões da Fiel e Estopim da Fiel, não podem entrar. Sim, nenhum dos dois pode entrar. Na verdade, eles vão entrar, só que com a camisa sem estar uniformizados. O que não adianta nada. Tinha que ser mais rígido, tinha que punir as pessoas. É difícil você conseguir marcar tanta gente, né? É, tanta gente é difícil, mas precisa começar de algum lugar. Acho que torcida não vai mudar nada. Ele vai pegar, vestir outra camisa e entrar lá. Também acho. Ou às vezes vai em outro setor vai dar na mesa. Sim. E o que você acha disso tudo, Thiago? Eu acho que... Tá quietinho hoje? Ah, é que eu fui muito criticado durante todos os programas, então minha opinião acaba ficando mais fria. Ficou aqui, né? Ficou envergonhado. Eu acho que a diretoria vai continuar cedendo os ingressos pra torcida organizada e aí que eles vão entrar com uma outra camiseta e vão estar lá apoiando do mesmo jeito. Mas... Apoiando, entre aspas. Porque você viu no clássico no que deu, né? Grande apoio, né? Bateram na polícia, quebraram cadeira. Um grande apoio mesmo. Foi feio. Mas não queria generalizar que seja só a torcida do Corinthians. Pra mim, todas as torcidas organizadas são assim. Não é uma torcida. Todas são assim. Exatamente. Eu tinha que ter muito discutido essa história de ceder ingresso pra torcedor, pra eles irem lá fazer farra e... quebrar tudo, ofensa e tudo mais. Esse negócio de torcida organizada é complicado, né? Ao mesmo tempo que eles causam tanto assim, né, briga, a festa geralmente quem faz são eles, né? Exatamente. Eles que puxam os cantos. Eles puxam os cantos, eles inventam o canto, o bandeirão, os mosaicos. Eles deixam o jogo. Quando eu vou lá na Rua Javari, lá no Juventus, sou eu que grito. Eu que puxo todo mundo. Guilherme, torcida organizada do Juventus. Sou. Eu só esqueci o nome da torcida, mas eu vou lá. E só pra lembrar aqui, o próximo jogo do Coringão é amanhã, às 9h45 da noite, em Itaquera, contra o Cruzeiro, Copa do Brasil, como o Arthur já comentou. Jogo complicado, né? Mas a gente vai comentar amanhã desse. Amanhã a gente comenta. Só um destaque rapidinho sobre esse jogo, que notícia que saiu agora. O Cássio é um desfalque. Ele sofreu uma lesão no ombro no jogo pela Copa do Brasil contra o Fluminense e já não atuou no final de semana. Deu lugar ao Walter, que foi muito bem, deu conta do recado. E vamos ver se quando o Walter se recuperar dessa lesão, ele volta como titular. Cássio. Pra mim, quando o Cássio se recuperasse, ele volta a ser titular. Eu falei errado? Falou o Walter, mas sem problema. Pra mim, a saída do Cássio é um reforço. Ô, louco. Não gostaria que ele se machucasse, claro. Mas eu acho que o Carilli deveria ter tirado ele e colocado o Walter. Aliás, nem o Carilli, desde a época do Tite, eu venho falando isso, que o Walter merece a titularidade do Corinthians. Eu concordo com você, não sei se vocês se lembram, mas quando o Walter, a última vez que o Walter passou um tempo como titular, foi quando o Cássio também foi afastado por problemas pessoais, se não me engano a avó dele faleceu, alguma coisa do tipo. O Walter entrou, mas daquela ocasião também deu conta do recado, ficou um tempo como titular, mas aí o Cássio deu algumas declarações um tanto quanto polêmicas e acabou retomando o posto de titular e tá até agora como titular. Também eu concordo com o Arthur, mas falamos bastante do Corinthians, vamos despedir aqui do Vinícius, que tá indo embora aqui do estúdio, tá indo trabalhar. Quer falar no microfone? Fala aí, Vini. Só queria dar boa noite a todos, e como vocês falam coisas erradas, né? Não, isso não. Você participa da rádio. Cadê? Vocês também são um ótimo comentarista. Você estou gostando participa muito da rádio. Queria ter ficado mais. Tá bom. Vai trabalhar. Muito obrigado. Depois você escuta a gente, viu, Vini? Baixa o aplicativo. E no trabalho. Fala pra você Bruno ouvir a gente, tá? É isso. Um beijo, Bruno. Isso mesmo. Boa ideia. E Arthur, tocou queria na ferida, falar mais tocou coisa? Na ferida. Eu só queria fechar aqui o Corinthians com outra notícia, que tá buscando a contratação do Luigi, um jogador de 20 anos do CRB. Jogador que não é muito conhecido, né? Ele tem 6 gols na segunda divisão, é um jogador de ponta. Meu Deus. E vai. O que pesa a favor é que a contratação custaria apenas R$800 mil pro Corinthians. Barato, se der certo, no futuro pode gerar um lucro. Não tem muito o que comentar, né? Eu nunca assisti, acredito que vocês também nunca tenham assistido. Mais um o outro Luigi que o Corinthians. Eu costumava tá acompanhar na época que eu tinha o Nintendo. Eu ia falar isso. Ele e o Mário, né? Era dupla ali. Que dupla de ataque, moleque. Um jogador um pouco mais conhecido que o Corinthians também está negociando, mas não está em negociações tão avançadas, é Sassá Lutelli. Grande Sassá. Esse daí não é do Nintendo, esse é do Botafogo. É verdade. Mas vamos mudar de time, vamos falar do Palmeiras, né? É o Verdão que segue líder do Campeonato Brasileiro, 54 pontos. E já vou começar com uma pergunta aqui que vai gerar uma discussãozinha. Polêmico. Não é tão polêmico assim. Até porque eu acho que eu já sei a resposta de todo mundo, mas eu vou fazer mesmo assim. O Leandro Pereira voltou a marcar gol. E ele merece a titularidade merece do time? Merece. Direto, assim, na merece lata? Não, craque. Explique-se. Craque. Quem faz gol merece jogar, se ele tá fazendo gol. Foi o primeiro gol dele em 15 meses, só pra avisar. Em quantos jogos? Ele tava jogando muito pouco. Ele quase não jogou. Então, 28 jogos de jejum. Mas ele tava entrando... O Dali ia falar e ficou quieto, né? Eu quero ele no banco. Ele tava sendo humilde, na minha opinião. Tava dando chance pros outros jogadores. Engraçado que também não deu certo na Bélgica, né? Ele saiu faz pouco tempo e voltou muito rápido, estranho, né? Ele ficou um ano lá, ficava nem no banco de reserva. Ficou de férias lá, conheceu a Europa. Aproveitou a Bélgica um aninho ali, tranquilo, ganhou uns euros. Não deu nem pra aproveitar na Bélgica, né? Não, um ano dá. Porra, mas teve tanto atentado lá que... Não, teve um só. Você é louco. Não, um só. Teve mais. O Leandro, que eu gostava muito dele na época da Chapecoense, achava ele um ótimo jogador. Quando veio pro Palmeiras, elogiei a contratação, achei que tinha tudo pra dar certo, mas no Verdão, infelizmente pra torcida palmeirense, ele não... Na primeira passagem dele não foi tão mal. Ele fez gol em clássico, bastante gol em clássico na primeira São Paulo, Santos. Mas não conseguiu emplacar uma boa sequência, não conseguiu convencer, tanto que foi emprestado, agora na volta... E na mesmo... verdade não, né? Ele foi vendido. Foi vendido e agora voltou de empréstimo. Ah, não sabia desse detalhe, mas foi vendido e agora voltou. E o gol que ele fez também foi um gol pra lá de estranho, né? Não foi feio aquele gol. Uma jogada trabalhada. É, o Wilson, né? O próprio Wilson reclamou de falta ali, mas só que... não teve nada lá naquele lance. Não foi nada. Lance estranho. Ele desistiu de pular de na bola achando que ia ganhar a falta e foi gol. E vamos deixar claro também que o time do Palmeiras tá acertado já, né? O Leandro Banana, né? Chamar ele pelo nome mais comum. Ele tá ali só pra ser uma peça de reposição, pra entrar no segundo tempo, pra colocar um fogo no jogo, mas não vejo ele com nenhuma chance de ser titular nessa equipe. Eu não sei nem se ele tem capacidade pra colocar fogo no jogo. Olha lá, ele que colocou fogo no jogo contra o Coritiba no final de semana. Eu tava 1-0. Não, tava 0-0. Tava 0-0 e ele fez o gol, é verdade, ele fez o primeiro gol. E eu não sei se vocês viram o que ele falou, que o Cuca disse pra ele no intervalo, que ele tinha que entrar e em 20 minutos tinha que resolver. Se ele não resolvesse, ele ia ser substituído. E aí entrou e conseguiu marcar gol rapidinho. Será que ele entrou e ia ser substituído? O Cuca falou isso no intervalo. Não Cuca sei cruel. Até onde isso é verdade, mas ele cruel. Declarou cruel. Isso. Se eu fizesse um gol no momento desse, eu ia lá dar um soco no técnico. Mas eu acho que o técnico tem que exigir um excelente desempenho de um craque como esse. Mas até aí todo jogador tem o contrato de fazer gol. Tá lá, você falando tem que fazer gol. Em cookies, discussão, Arthur, o que você quer falar do Rafael Marques e do Cuca que discutiram lá depois? Eles discutiram no vestiário, eu não sei exatamente. Você não tava lá, né? Mas eu tenta não tava contar lá pra saber. Que ficou então, eu não sei aí. Qual que foi a discussão, o porquê da discussão, mas parece que foi uma discussão feia, que os dois começaram a bater boca. Foi logo antes do Paulo Nobre chegar no vestiário, que o Paulo Nobre sempre desce pro vestiário após as partidas. Quando ele chegou lá, a turma do Deixa Disso já tinha apartado, mas ainda tava um clima meio ruim. Vocês acham que isso pode prejudicar o Palmeiras de alguma maneira para próximas partidas? Mas explica, Arthur, dá uma explicada. O que você quer que eu explique, ele Thiago? Não podia fazer, ele não queria ter feito o sétimo jogo dele. Eu não sei, então eu vou só dar uma acrescentada aqui. O Rafael Marques tava pedindo para ser negociado, e ele ficou na reserva, e pra ele não fazer o sétimo jogo dele. O Cuca colocou ele no jogo, ele entrou, fez o sétimo jogo e acabaram todas as negociações dele, entendeu? E agora ele vai ter que ficar no Palmeiras até o final do contrato, até o final da até a próxima janela. É, tá aí e revoltou, então, né? Porque ele tava assim, ele tava... Pelo que eu li, ele tava querendo negociar com o São Paulo, pelo que eu li. Meu Deus. Mas ele tava com o empresário dele agindo, né? E ele que pediu pra não ser relacionado, acabou sendo relacionado e entrou no... Acho que jogou 20 minutos. Aí ele vai ter que ficar no Palmeiras, ficou louco. A única vantagem dele jogar no São Paulo é que ele seria titular. Mas, Guilherme, o contrato dele é com o Palmeiras, né? Não, eu acho sim. que ele tem que... Tem que honrar, né? É, tem que jogar. Não adianta forjar lesão no sexto jogo pra não jogar o sétimo jogo. O jogador tá lá pra cumprir contrato e jogar, pô. E uma outra discussão que saiu hoje é do Gabriel Jesus, né? Isso saiu mesmo. A conversa dele no WhatsApp. Falou então... que foi traído pelo empresário dele. É, né? Ele comentou com o empresário na época, né? Que até pensou em desistir da contratação, da negociação com o Manchester, pro Palmeiras não levar nada, e aí teve essa discussão que o próprio empresário dele soltou a conversa e depois ele viu que mas quando errado. A fase é boa, né, Guilherme, tudo acaba abafando rápido, sem tem que crise, assim. Eu acho estranho justamente porque assim. Na fase boa, agora no momento tão crucial do campeonato, tá surgindo tantas mas polêmicas não abalou, assim. Mas não abalou, né, eu acho que não abalou em nada. Será viu? Que não tá gerando mais confiança na torcida? A torcida, será que não ficou um pouquinho de raiva do Gabriel Jesus por aquela fala? Eu acho que não. Eu acho que se ficou, foi muito pouco e só um bom desempenho dele no próximo jogo acaba pode com acabar a desconfiança. Com isso. É como disseram, na fase boa as coisas abafam rápido e tal. Se isso fosse no Corinthians ou no São Paulo, ia dar um problema se fosse no São maligno. Paulo, no São Paulo, então, nossa. Não, acabou, e tá fora do time. Pra provar a fase boa do Palmeiras... Ele vai bater o recorde, né, de público pagante, é isso, Arthur? Isso, tem tudo para ser o melhor público do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontece com o Verdão há 35 anos. Desde a última vez foi 78. Isso, 1978, na época o foi vice-campeão perdeu brasileiro, pro perdeu pro Guarani. A média de público aquele ano foi de 31.300 torcedores. Hoje em dia a média do Palmeiras é de 32.700. É uma média de público bem boa, melhor do campeonato. A segunda melhor é a do Corinthians com 31 mil. Olha o cheirinho. É, a do Corinthians tá caindo agora, né? Tá caindo. Parece que vai continuar caindo se o futebol não melhorar. Mas só pra lembrar aqui, o próximo jogo do Verdão, amanhã, lá no Sul, na Arena do Grêmio, 9h45 da noite, Copa do Brasil também. Jogo de 7 títulos de Copa do Brasil, hein? Jogão. Pegado. Bem difícil, vai ser um jogo bem disputado e pode sair daí um grande favorito ao título. E com o copeiro Renato Gaúcho, hein? Copeiro pois Renato Gaúcho de volta ao Grêmio. E numa situação parecida com a do Corinthians e a do Grêmio, né? Tá caindo no campeonato e uma competição fácil, né, entre aspas, pra chegar na Libertadores e também pra eles é a Copa do Brasil. É, outro jeito de chegar. Bom, falamos já do Palmeiras, né? Vamos falar do Santos agora, solta o hino aí. É, o Santos, que também joga pela Copa do Brasil, né? Jogou no final de semana. E hoje ocupa quarto lugar, 45 pontos. Campanha de Libertadores, por enquanto, é o que a torcida espera. E pra lembrar aqui, ó, o Vitor Bueno, ele foi o segundo jogador que mais finalizou no Campeonato Brasileiro. 32 finalizações, só perde pro Gabriel Jesus, que tem 34. Ele é o cara do Santos esse ano? Provavelmente, acredito que sim. Na minha opinião, ele tem sido o grande cara, chama a responsabilidade, decide jogos. Não sei se ele deveria fazer essa função, mas é ele que tá fazendo. É, não era pra ser ele. Como você falou, tem alguns outros jogadores que deveriam chamar mais a responsabilidade, como o Ricardo Oliveira, o Lucas Lima, mas o Vitor Bueno tá jogando muito bem. Prova disso, assim como as finalizações que o Guilherme comentou, ele é o artilheiro do time no campeonato. Tem 10 gols, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, apenas atrás do Gabriel Jesus e Robinho, que tem 11. Então tá chamando a bola, tá chamando a responsabilidade, tá dando conta do recado, jogando muito bem o Vitor Bueno. Eu já disse isso algumas vezes aqui na rádio e vou repetir, ele é o novo raio que caiu na Vila. E destaque que ele, obrigado Flavio, uma voz da consciência, Vitor Bueno vai ficar cerca de um mês afastado. Complicado. Se machucou. É, agora é Lucas Lima, dependência, e né? E Jean Mota. Na verdade, Lucas Lima não, né? É Jean Mota, dependência. É. Só pra contextualizar, Jean Mota, né? Não pode jogar a Copa do Brasil por ter atuado pelo Fortaleza. O Vecchio ou o Walterson. Nossa! Jesus! Eu acho que a torcida do Santos nunca viu o Walterson em campo. É o filho da água. Ah, olha aí, ó. E quem também tá fora é o zagueiro Gustavo Henrique. E por um período maior, hein? Não é um mês, não. Até o fim do ano. Rompeu o ligamento do joelho. Complicado pro Santos. Baixa importante. É, perdeu. Agora o Santos tem guarda zaga. O Santos não tem muitas opções na defesa. Não, vai jogar com o David Braz, que faz um ano horrível, né? E Luiz Felipe. Então, pra mim... Que faz um ano regularzinho. Não, pra mim, a primeira temporada dele tá regular. Mas pra mim, esse desfalque do Gustavo Henrique é mais importante que o desfalque do Vitor Bueno. Eu não acredito. Vitor Bueno é o melhor jogador do time. É sim, faz verdade. Gol clássico. Mas eu acho que as opções que o Santos tem são mais qualificadas pra posição do Vitor Bueno do que na defesa. Mas o David Braz não fica muito atrás assim do Gustavo Henrique, no meu ponto de vista. Eu acho que o Gustavo Henrique é um excelente zagueiro. Ele já foi muito importante pro Santos também, o David Braz. É, mas atualmente tá embaixo, né? Eu concordo com o Juan, e uma prova disso é que o Santos anunciou, o Modesto Roma Júnior, né, o presidente, anunciou uma mudança no planejamento, que eles estavam atrás de um atacante de velocidade, para contratar um atacante de velocidade, e agora com a lesão do Gustavo Henrique, eles estão indo no mercado atrás de um zagueiro para conseguir repor mudou essa totalmente. Peça. Exato. Tem o Rodrigo do Vasco, né? Que é bom jogador, só que já é velho. Já é velho, é. Já. Vai ter que fazer que nem o Corinthians, ia na Série B, dessa vez garimpar. O Corinthians podia buscar o Mário, né? Verdade, olha aí. Já tem o Luigi. Podia ser o Mário. Aí, ó, fica a dupla aí para jogar. Guilherme, se retire, por favor. Corta o meu microfone, Flavião. Piadinha péssima. Não, aqui foi bem ruim. Ó, e aqui, ó, o reserva do Vanderlei, o Vladimir, que foi sondado na Ponte Preta e na Chapecoense, estendeu o seu contrato até 31 de dezembro de 2018. É, eterno grande. Reserva Vladimir. Não tem muito o que comentar, né? Garantiu um bom reserva, ele é um bom goleiro. Quando entrou bem, assim, não fez ótimas defesas, mas também não comprometeu. Eu acho sempre bom ter um reserva, se não no mesmo nível, um nível parecido, pra conseguir segurar lá. Cássio e Walter, exatamente. O Jailson no Palmeiras. Mas eu acho que o Vanderlei é bem acima do nível do Vladimir. Eu acho os dois fracos, pra falar a verdade. Nossa, sério, eu gosto bastante do Vladimir. Eu não gosto do Vanderlei, porque ele... Do Vanderlei. Ele espalma muita bola pro meio da área, eu não gosto disso. É, ele tem uma mão de pau mesmo, mas... mão mas, de pau. Eu não gosto disso. Mas eu gosto dele, eu acho um cara que tem muita... Eu achei bom goleiro. Muita reação, eu acho que ele tem muita reação. Eu acho ele um bom goleiro também, mas... É, fala tá de goleiro fase... pra goleiro, hein? É. Matheus, que é goleiro, falando aí dele, ó. Um baita de um goleiro. Eu acho ele um bom goleiro, mas se o Santos quiser, na próxima temporada, uma Libertadores, talvez? Porque você acha que nessa não consegue? Não. Ah, o título da Libertadores. Ei, Thiago, o Thiago não tá entendendo nada que a gente tá falando. Eu quero, que as pessoas se expressem não de maneira... Não seria a prioridade, mas eu não sei se o atual goleiro conseguiria... Dá conta. É, também acho que não. Completa sua ideia, Thiago. Eu queria saber se o Matheus acha que o goleiro é a posição mais importante numa equipe. Sem dúvida. Um bom time começa por um bom goleiro. Exatamente. Essa é a frase. Ele foi injustiçado. Camisa 10, então, não é importante. Não, camisa 10 é importante, claro. Mas ninguém sem um goleiro no time, você faz 15 e toma 16. Palmeiras tá jogando sem camisa 10 e é líder do campeonato. E aí? Toma essa. É, e aí, Thiago? O que você vai falar agora? Eu vou falar que um camisa 10 é importante. Mais do que um goleiro? Jailson, então, que tá salvando o Verdão? Sim, salvou em vários jogos. Okay, contra então. O Grêmio, se não fosse ele, o Palmeiras perdia. Só pra avisar. Mas, vamos falar do Tricolor agora, Thiago? Por que você perguntou pra mim? Vamos? Vamos, então. Solta o hino, Flavião. Isso mesmo. Para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. É, o Tricolor aí que tá com um problema aí, né, Thiago, dos invasores do CT lá, que você tinha comentado no seu destaque. Pois é, ficamos felizes da justiça brasileira tá atuando aí, né? 12 torcedores foram detidos, foram reconhecidos como membros da torcida organizada da Independente, Dragões da Real, que organizaram a invasão do dia 27 de agosto lá no CT da Barra Funda, que roubaram bola, roubaram camiseta, ameaçaram jogador. Roubaram até galão de água. Aí o que Meu já roubaram Deus. A gente não tem tantas informações. Olha só. Mas a justiça encontrou 12 desses torcedores, eles foram julgados, eles vão ter que fazer trabalho, não é trabalho voluntário, eu já tô... Eles vão ter que aparecer em todo dia de jogo do São Paulo, eles vão ter que aparecer na delegacia uma hora antes do jogo, porque eles estão proibidos de irem aos jogos. É. Logo, eles vão ter que estar na delegacia na hora do jogo. Essa é a decisão. Matheus já falou isso. Ele fala correto. Isso desde o semestre passado. Mas é a melhor medida, na minha opinião, também. Se você tá na delegacia na hora do jogo, você não tá no jogo, isso é óbvio. Exatamente. Oh. Parabéns. É lógico, Thiago. Parabéns pra justiça brasileira, né? Por favor. A aula da Cristina está funcionando. Tá, né, Thiago? Tá pensando bem. Eu queria parabenizar a justiça que conseguiu encontrar esses foragidos, né? É, e no Campeonato Brasileiro, Thiago, como é que tá o time? 34 pontos em 12º. É uma lugar. Campanha pífia, né? E, como eu disse, corre risco de rebaixamento, porque tá ali, a tabela mostra, Guilherme, é uma realidade da equipe tricolor. É, tá quantos pontos? Tá 3, 4 pontos da zona do rebaixamento. Complicado. E, meu, perdendo assim, do Vitória sendo dominado, né? E o próprio Ricardo Gomes, tem gente que já não quer mais ele como técnico, né? Eu acho que estão colocando toda a culpa no técnico e os jogadores não fazem nada dentro de campo, sabe, pra mudar. Às vezes é mais fácil colocar a culpa no técnico, mas os jogadores também... É sempre mas assim. Apesar da culpa dos jogadores... Mas o problema tá nos jogadores, cara. Apesar da culpa dos jogadores, eu acho que o Hugo Ricardo também tem sua parcela de culpa. É, contra a Juventude, lá no Sul, ele entrou com 3 volantes num jogo que a gente precisava de resultado. E, cara, tinha o... Mas ganhamos de 1-0. Mas não foi o resultado que a gente ganhamos. Precisava. Ele tá falando do estado de São Paulo, gente. Dos times do Eu estado Eu torço de pra Paulo. Todos os times do estado. Sim, entendi. Claro. Se você torce pra todos, por que no São Paulo você fala mais do que nos outros? Eu não falo, Guilherme deu a palavra pra eu, mim. Eu pedi pra ele comentar. Ah, perdão. Aí ele também tinha o Hudson amarelado e tirou um jogador... Em vez de tirar o Hudson, que era um volante, pra colocar um time mais ofensivo, ele não. Colocou mais um meio campo, que foi o Daniel. Então... Não, sinceramente, eu acho que... Inclusive, só um comentário aqui, que se a semifinal, uma possível semifinal da Copa do Brasil, seja Palmeiras e Corinthians, meu coração vai estar dividido, só pra completar. É, você não sabe pra quem torcer, né, Thiago? É um amor por todos. Sim, eu vai também. Vai torcer pra nenhum dos dois. Não, ele vai acompanhar o futebol. Eu acho que seria melhor torcer pro Corinthians, pra que ele também consiga uma vaga na Libertadores, que a do Palmeiras tá praticamente com garantida. Com certeza, espero que os dois consigam uma vaga na Libertadores. Isso aí, ó, é a solução, viu, Matheus? Muito, concordo muito com bem você. E a solução pro São Paulo, qual que é? Fala pra mim, Guilherme. Aí não é tão simples. Eu quero saber do Guilherme. Aí, torcedor de São Paulino, eu falo assim, ó. Torce pro Juventus. É mais fácil domingo de manhã lá na Moca. Ixi, pra português tá difícil também. Tá difícil. Nossa senhora, que fase. Não, tá complicado. E é legal ir ver jogo lá no Juventus. Torcedor São Paulino continua incentivando o clube, cobre melhores resultados, mas sem violência, lembrando. Sim. Faça a sua parte. Concordo. Muito bem. E falando aqui em torcedor São Paulino, tem aniversário do Morumbi no domingo, né? A esperança de público é alta do torcedor alta ir lá. É o quê? 19 mil da Arena Itaquera? Torcida do São Paulo não comparece no estádio. Verdade. Eu a do Palmeiras indignado. Parece que vai no Morumbi no domingo. É, às vezes pra secar o Flamengo, né? Às vezes não, pra secar. É, eu conheço gente que vai no Morumbi. Eu conheço também. Henrique, um abraço. Um abraço também, Henrique. A gente tá falando de Ele São tá Paulo. Escutando a gente. A gente tá falando de São Paulo aqui agora, só saindo um pouco do assunto do aniversário do Morumbi. É, da má que fase. A gente tem que falar de São Paulo, não do aniversário do Morumbi. Então, né? Por isso que eu queria até puxar o assunto agora. Falar da defesa do São Paulo, né? Da zaga que a torcida esperava que fosse tão firme essa temporada, né? Tinha até post no Facebook falando, se você riu em 2015, ri agora. Os rivais estão rindo. Então, os rivais infelizmente. Estão rindo. Até os torcedores estão rindo, né? Eu acho que os clubes deveriam ser mais unidos. Isso aí, Matheus da porque Paz. Porque o clube é o elo mais forte do futebol. Nossa, Matheus, o cara tá inspirado hoje, hein? O cara tá filósofo. Tá filósofo, tá empolgado, mas continua, Juan. Isso, aí a zaga perdeu o Maicon lesionado, o Lianco faz gol contra, Rodrigo Caio tá, apesar de ser o melhor zagueiro, tá falhando bastante. Lugano já não tem mais infelizmente idade. Não tem mais idade. E o Breno? E o Breno tem um câncer, eu acho. Tá com AIDS, não sei. Não, coitado, sai, ó. O cara não sai nunca. Queria me desculpar aos familiares do Breno. O Juan acabou se exaltando. Ouvindo. Eu tenho um grau de parentesco com o Breno, só pra avisar vocês. Então pode falar mal dele, né? É, posso falar mal. Então não tem solução. São Paulo, aqui tem o zagueiro Douglas, foi contratado do Dnipro, mas também nunca jogou até hoje. Então não tem solução. Ele tá lá em Dnipro ainda, talvez. É, deve estar. Mas o Lianco mostrou pra que veio, né? Pra quê? Mostrou. Pra fazer gol. Contra. Aí, ó. Mostrou. E as laterais, então? Que Meu acha, Deus boa? Do céu. Lateral também só pra chorar um pouco. É complicado. Carlinhos nunca... também tá com algum problema. Joga mais de atacante do que de lateral, né? Também. E quando Bufarini, É o Bufarini, sei lá. O Bufarini faz uns jogos bons, eu gosto dele, desarma bem. Mas também não tá mostrando toda aquela pompa que veio, né? Todo mundo queria o Bufarini no São Paulo. O Bausa exigia o Bufarini. Eu achei que ele era o Pelé da lateral. Mas ele não bem normalzinho. Também acho, não acho nada demais. O São Paulo tá... pior fase da história, eu diria. Sim, eu também diria. Falando complicado. Em jogadores do São Paulo, foi apresentado hoje o Jean Carlos, que vem para ser o novo 10. O que vocês têm para falar sobre ele? Ele que veio do Vila Nova, né? Tava jogando lá no Vila Isso. Nova. Parece ser um bom jogador, pelo que me contaram. É, a gente sabe que ele é o líder foi o líder de assistências da Série B, né? Parece que tem o pé calibrado. Um bom garçom pro São Paulo, pro Chaves, assistiu o Chaves. São Paulo estaria contratando um especialista pro ano que vem? Ah, olha, será? Pode ser, né? Fica no ar aí. Eu espero, né, como apreciador do bom futebol, também espero dos times que não. Grandes, que não. Espero que seja um futuro especialista da Série A. Da Série A, que ele cresça, que evolua. Que dê muitas assistências na Série A, né? Isso mesmo, ele que tá usando, vai usar a camisa 20, que é herdada de um grande monstro que jogou no São Paulo recentemente, Centurion. Nossa. Então... Eu pensei que você fosse... que isso ia falar sério. Eu também, eu tava até pensando aqui, quem que foi o 20 do São Paulo recentemente que jogou bem? Herdou a 20 do Centurion, pô. É, quer mesmo moral que essa, hein? O novo de Maria, você Centurion. Você viu que o Centurion fez gol no Boca Juniors? Vi. Contra? Deitou e rolou. Não, fez não. Gol a favor. A torcida aplaudiu ele ainda. Que ele... bom, deixa ele lá, ele tá feliz. Então, mas só, que... o São Paulo tá trazendo tanto é jogador. Tá trazendo tanto jogador do Boca Juniors que pode ser que agora que ele volte do Boca, ele volte melhor. Não volta, ele não volta. Será? É, também não faço ideia do que vai acontecer. E a gente falou bastante dos quatro grandes, né? Vamos fazer um intervalo rápido aqui, que no segundo bloco tem a nova configuração da Libertadores, que vai ser um papo bem legal. Vai então mesmo. Fica de olho aí que a gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women glow and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where leaders flow and men chunder. Can you hear the thunder? Estamos de volta para o segundo tempo. O Matheus aproveitou a música do intervalo, ficou feliz aqui dançando. Excelente música. Eu também gostei. Mas vamos falar de futebol, né? Vamos falar do quê? De Libertadores, que tá com uma configuração nova. Arthur tem mais informações, que parece que aumentaram os times, né, Arthur? Mudou bastante. Agora tá mais semelhante com a Champions, né? O torneio europeu. Eu também não me agradou muito. Mas agora, como você falou, são 42 participantes. Em vez de 38. Em vez de 38, exatamente. Agora, com mais participantes, né? Agora são duas fases de mata-mata antes de começar a fase de grupo. Então tem duas pré-libertadores. Não são todos os times. Alguns times já entram direto nessa segunda pré-libertadores. Imagina o time que você vai jogar contra na primeira fase do mata-mata. Vai. É, que nem a Champions também tem isso, né? Jogam alguns times, assim, do Chipre, do Cazaquistão, sei lá. Não, que não são conhecidos. É, que ninguém conhece. O Atlético Não sei, o Corinthians vai jogar a primeira fase do mata-mata contra o time que foi 12º lugar do então, campeonato chileno. Isso não tem confirmação, mas se eu não me engano, dos principais países, então Corinthians, Palmeiras, Inter, etc., do Campeonato Brasileiro, entrariam direto na pré-Libertadores que a gente está acostumado. Tá bom. A primeira pré-Libertadores seriam assim para times da Bolívia, times menores do Chile. Imagina como vai ser esse jogo. Vai ser ruim, vai ser feio. Um time do Peru e um então, time da Bolívia. Esse acréscimo de times não aumenta vagas para o Brasil. Não, eu acredito que não. Isso também não falava, até onde eu pesquisei, não falava nem que não, sim, nem que não. Não foi definido é ainda. Não, né? Foi definido é de hoje. Está aqui definindo ainda alguma coisa. E a duração também vai aumentar, né? Vai ser de fevereiro a novembro. Agora lembrando sim, que o Mundial já é em dezembro, né? Então o time que for campeão em novembro, já logo em seguida, já vai pro Japão disputar o Mundial. A única coisa boa é que você não perde jogador porque você vendeu, né? Sim. Aconteceu isso na Libertadores. O cara vai pro Mundial, perde metade do time. Eu quero ver como vão organizar o calendário pra fazer durar tanto tempo assim, né? Vai ser um jogo por mês. Não, vai ser que nem Champions League. Vai ser um jogo por mês. Duas semanas de um grupo. E o pior disso é que no segundo semestre vai ter Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E isso pode acabar mudando a Copa do Brasil. Deve pra como mudar. Era provavelmente sim, mude. Porque o time que tá na Libertadores não pode jogar a Copa do Brasil. Pra voltar a ser como era antigamente, que times da Libertadores não participam da Copa do Brasil. Tem muita coisa ainda pra ser esclarecida, inclusive a final. Isso é não, pra mim é a pior não, coisa. Eu queria discutir com vocês. Há uma possibilidade, né? Eles querem colocar a final em jogo único em campo neutro. Não. Qual horroroso, horroroso. Aqui não é Europa, que não, a gente pode ir pra qualquer aí, lugar. Gente. A Europa, tudo é perto. Exatamente. Na Champions League, pra você fazer uma final em Paris, em Milão, não sei, a galera lá tem dinheiro, a galera pode pegar o dólar, e é muito mais fácil pegar um trem, você vai rapidinho, tá em outro país, quem então é bem mais México fácil assistir a final cultura, da Libertadores. Na cultura europeia faz muito sentido isso. Agora aqui na América, não. Eu espero que isso não seja confirmado, né? Lembrando que do que a gente falou até agora, essa é a única possibilidade, né? Que ainda não foi confirmado. Então eu espero que eles voltem atrás e façam da maneira que a gente está acostumado. Mas olha que ridículo. Imagina se pega, sei lá, Palmeiras e Boca e a final tem que ser lá no Chile, no Equador, sei lá. Como é que é a locomoção desses caras pra lá? Não, os caras não têm dinheiro. É horroroso. Imagina, vai ter uma final de Libertadores com 15 mil pessoas. Não vai ter estádio lotado. Vai ser feio. Se coloca o jogo aqui no Brasil, que pode acontecer, porque aqui a gente tem muito estádio e muito estádio bom. Sim. Eu tenho quase certeza que a polícia, a prefeitura da cidade, o governo não ia fazer nada se o jogo fosse entre um time colombiano LDU e Del Valle. Não ia fazer final o da que, Libertadores. O que a polícia ia fazer? Nada. Imagina um jogo desse no Morumbi, por exemplo, ia sem ser graça. Feio. Ia ter que fechar tudo que nem é no Morumbi para um jogo assim, nada a ver não com o estádio. Não ia ter vendedor na frente, exato, não ia ter nada. Não ia vocês acham legal. Que os brasileiros não iriam querer ver uma final de Libertadores? Quem gosta, gente? Mas você realmente acha que vai ter 65 mil pessoas no Morumbi? Não, imagina uma final do São Paulo. Mas você acha legal isso? É final de Libertadores, não tem como metade do estádio em uma final de Libertadores. Eu não me conformo com isso. É pelos torcedores mesmo, Rua. Você... Não, a gente pensa no torcedor nesse caso. Pra você ir no estádio do seu time, você vai querer estar lá na final da Libertadores, no estádio do seu time com a sua imagina torcida. Imagina você, o seu time foi pra final da Libertadores, se Deus quiser, a Portuguesa vai chegar lá um dia. Amém. E como é que você vai ficar se a final for no Equador? Você não vai conseguir. Vai ficar em casa, quem não tem dinheiro, não vai puxar conseguir. O gato e então, mas nem TV. Quem tem dinheiro vai ter vontade de ir. Eles teriam que colocar como na Champions League, colocar em final você, de semana, sim. De sábado à tarde, que aí e aí dá tempo de chegar no Equador, né? De fazer um mochilão. Não, acho que dá tempo. Dá pra pedir uma carona. Não, eu sei que é difícil, mas eu acho que se colocasse de final de semana, dava pra amenizar uma coisa que já tá bem caótica. Eu acho, sem lógica nenhuma, essa solução do Juan é só pra... Amenizar. Só iria amenizar, mas ia continuar horrível, na minha tapar opinião. Tapar o sol com a peneira. Não tem nenhum sentido... Tapar o sol com a peneira, boa. Não tem nenhum sentido isso aqui no Brasil. E na América. Na América do Sul. Na América, na América. E um amigo nosso comentou hoje assim: ah, mas quando teve um mundial lá no Japão do Corinthians, tinha 40 mil corintianos. Mas lá. É exceção. O Corinthians levou 102 anos pra ganhar uma Libertadores. Se ganhasse Libertadores esse ano, eu te garanto que não ia ter a mesma quantidade de gente no Japão que nem teve em 2012. Olha, o pior que eu confesso que eu sempre sonhei com a Libertadores nos modos da Champions League, viu? Eu sempre, tipo, sempre imaginei, tipo, muito investimento, times dos Estados Unidos jogando. É diferente. Só que o problema, o problema do calendário seria... Não é nem o problema do calendário, você já... Olha o tamanho do nosso continente. Não, sim. Imagina você ter que jogar contra o Colorado Rapids lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, seria terrível. E voltar 3 dias depois pra jogar contra o Tupi. Sei lá. Tupi é foda. Opa, desculpa, que beleza, Juan Mendes. E falando que o Juan comentou agora um pouco, o Juan comentou agora no estilo da Champions League, outra mudança que deve ter, que se assemelha bastante à Champions League, que 10 equipes que forem eliminadas na fase de grupo da Libertadores se classificam para a Sul-Americana, vão direto para a segunda fase da Sul-Americana. Isso que acontece muito na Champions League. Se classificam para a Europa League o terceiro colocado. É diferente na Europa, né? E fora que a Sul-Americana é um torneio muito chato. É. Parou de ser grande depois que o São Paulo ganhou. Talvez agora... 2013 foi o último ano bom. É, talvez agora com essa mudança eleve um pouco o nível da Sul-Americana, né? Já que alguns times eliminados da Libertadores vão para a Sul-Americana. E isso pode levar... Pra você ter noção, o Atlético Nacional, que foi campeão da Libertadores, joga hoje contra o Sol de América. Sim. É a Sul-Americana. Sul-Americana, não, realmente é bem fraco, mas é como eu tava falando, é um pouco o que pode acontecer com a Sul-Americana, o que aconteceu com a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil começou a perder um pouco de público, um pouco de interesse, exatamente porque os times que jogavam a Libertadores, ou seja, os times que estavam em melhor fase... que devem ser os melhores times, né, os que jogam a Libertadores, não jogavam a Copa do Brasil. E aí mudaram o esquema da Copa do Brasil, trouxeram os times que disputaram a Libertadores para dar um pouco mais de interesse. Então eu acho que isso é uma medida interessante, sim, que pode trazer um pouco mais de público para a Sul-Americana, elevar o nível do campeonato. Concordo. Pode sim elevar o nível da Sul-Americana, atrair mais audiência. Só que aí a Conmebol foi lá e acabou com a Copa do Brasil agora. Vamos ver o que vai acontecer com a Copa do Brasil. Agora, dor de cabeça aí pra... Mas é a Conmebol que corre da Copa do Brasil? Não. Mas a Conmebol diretamente vai estragar a Copa do Brasil. Desculpa. Eles fazem sem pensar, às vezes, né? Não, isso não, foi muito sem pensar. Eles não pensaram. Vai acarretar em muitas mudanças no calendário. No calendário de todos os países, não só do brasileiro, né? É isso. Não se reuniram. Eles pegaram assim... Não tem muita gente reclamando da gente agora, né? O que a gente vai fazer pra... Fazer alguma besteira. Não tem um termo. Tá bem, Matheus, você tá se expressando bom aqui. Besteira. Eu queria dizer que parece que, assim, no meu ponto de vista, essa informação foi, assim, foi tirada da noite pro dia. Parece que eles foram, falaram, vamos marcar uma reunião hoje à noite, ontem à noite, no caso. Vamos decidir que a Libertadores pode ter uma final num jogo, num estádio neutro. E vamos colocar mais time, vamos colocar durando o ano inteiro. Amanhã a gente solta no ar. Aí no dia seguinte solta todo mundo. Beleza, não, vamos copiar a Champions League. Isso tá me irritando demais. Esse estádio. Não único, foi planejado isso. Estádio é neutro com jogo único. Isso tá me irritando. Mas vamos ressaltar que isso não foi confirmado ainda, né? Graças a Deus. Mas vamos ressaltar que é uma possibilidade, né? Sim. É uma possibilidade. Pode acontecer do jeito que estão fazendo. Eles soltaram pra ver a resposta e vão descartar depois, sei lá. Mas é Espero horrível. Espero que seja descartado. Espero é, que sem sentido. Sim. É, eu, sem inclusive, sentido. Fiz algumas anotações aqui sobre essas mudanças para comentar aqui Solta com nossos ouvintes. Gente, não, e só sobre como eu escrevi as mudanças, eu já comentei. Mas escrevi tudo aqui normal e nesse jogo eu escrevi um possibilidade, deixei em caps lock e aumentei a letra para deixar bem claro para todo mundo aqui que quisesse olhar o computador. Que é uma possibilidade, então vamos torcer pra mudar, pra eles voltarem atrás, porque isso não tem cabimento na Libertadores. Tomara que não. Mas vamos falar agora do quê? Do futebol bonito, né? Vamos falar da Champions League, que teve jogo hoje. Teve bons jogos hoje, né? O Real entrou em campo. É o destaque do Real Madrid, né? A musiquinha da Champions. Essa música é sempre bom ouvir, né? Meu destaque vai para... Essa música vai tocar no meu casamento, só pra avisar. Ah, isso mesmo. Com quem? Com a bola, né? E o hino da Portuguesa Espera, você vai beijar meu bombom. E o hino da Portuguesa também, né? Da Portuguesa também. Não pode esquecer. Mas teve jogo hoje, Borussia Dortmund e Real Madrid. O jogo do dia foi quanto? 2x2. 2x2. Ótimo jogo. Dortmund empatou no finalzinho, aos 43 do segundo tempo, hein? Onde foi esse jogo mesmo? Foi no Signal Iduna Park. O Real Madrid que nunca ganhou lá, né? Nunca, na história, nunca ganhou no Signal Iduna Park. Chegou perto. Repete pra mim o nome aí, Matheus. Iduna Park. Como, Matheus? Signal Iduna Park. Eu não consigo falar isso. É um nome complicado. Signal Iduna Park. Olha, esse alemão tá fiado, hein? Signal Iduna Park. Não, aí forçou. Deixa eu ver quem... Ó, não, só falar aqui rapidinho. Eu queria confirmar perto, aqui tava... o nome do estádio. Westfalenstadion, tá bom? Não, meu não, Deus do céu, acho que o ouvinte não entendeu nada. Jogo. Vamos voltar pro estádio jogo. Estádio do Borussia. Os gols foram marcados por Varane e Cristiano Ronaldo, pelo Real Madrid. E Schürrle e Aubameyang pelo Borussia Dortmund. Foi no Westfalenstadion. Ah, olha aí. Não foi no Signal Iduna Park. Então não foi no estádio. Estejam mais fácil de pronunciar. Então, deixa eu voltar para os gols. Schürrle e Aubameyang pro Borussia Dortmund, Varane e Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo voltando a fazer gol depois de ficar numa seca aí. De praxe, Ronaldo marcando gols pelo Real. Cristiano Ronaldo que jogou mal no final de semana, da rodada que o Real Madrid empatou. Tá se reabilitando, né? Fazendo as pazes com o Zidane. Que pazes que ele tem que fazer com o Zidane? É porque eles não estavam muito bem. Ah, mas o Cristiano tava irritado. No treinamento tinha imagens dele irritado com os jogadores. Olha o Juan tentando implantar crise. Não, jamais. Longe de mim. Crise em Madrid, Juan? Crise... Não, agora acho que não, né? Quando ele fez um golzinho, agora, tá mais golzinho, calmo, né? Tá, fica tudo melhor. Ele pediu calma, imprensa brasileira. Cuca e Rafael Mara quiser crise. Agora, Zidane e Cristiano Ronaldo não é crise. E aí? Eu sou imparcial, eu sou diferente. Ainda bem, eu queria ver se você ia responder isso. Isso mesmo. E a Juventus também jogou hoje e ganhou do Dinamo de Zagreb por 4x0, jogando fora de casa. E ó, Higuaín e Dybala fizeram golaços, hein? Show argentino. Passa o vídeo aí pro nosso ouvinte. Eles não podem ver, mas chegando na casa deles, se eles já estiverem em casa, eles vão procurar pra ver os gols. Ó, teve gol do Pjanic, teve gol do Higuaín, teve gol do Dybala, e o outro foi gol contra do goleiro. Ah, incrível. O goleiro contra de goleiro. A Inglaterra, normalmente, eles anotam sempre... gol contra quando o goleiro desvia pra dentro. Ah, é assim mesmo? Não é que o goleiro quis fazer o gol contra. Eu vou defender sério o goleiro. Que o goleiro não queria fazer o gol? Às vezes não, o goleiro espalma na trave e entra. Aí ou chuta na trave e bate no goleiro e entra. Eles dão gol contra o goleiro. É um absurdo. O nome do goleiro é Semper. Foi ele bacana ver que o Semper faz gol contra ele. Nossa! Bacana ver que os esforços da Juventus estão fazendo um sucesso, né? Pjanic fazendo o seu primeiro gol. Você fica feliz, Rosca? Eu fico feliz, eu gosto muito da Juventus. Eu gosto bastante do Pjanic também, é um bom jogador. Eu gosto bastante do Higuaín. E o Higuaín também. Nossa, fazendo o Higuaín bastante gols. É grosso. É fraco. Mas eu jogaria acho que no grosso é outro jogador. Eu acho que ele se dá bem na Itália. Acho que o futebol italiano é um bom futebol pra ele. É, mas ele chega na seleção que ele tem que fazer alguma coisa pelo Messi. Mas é isso, outros 500. A gente tá comentando da Juventus aqui. Ah, ele não tem que fazer nada pelo Messi, né? É, o que o Messi fez pra ele? Que ele tem que tá devendo o quê pro Messi? Pra final da Copa do Mundo. Olha que eu nem gosto tanto do Messi. Para. Ó, o Mônaco e o Bayer Leverkusen jogaram também, empataram 1x1. O Mônaco empatou o jogo aos 50 do segundo tempo. Quer dizer, aos 50... Era até acabar? Era até empatar. Quanto foi o jogo, Guilherme? Você pode repetir? E o Mônaco empatou no último lance. No último lance. Fez o gol, o juiz apitou, provavelmente. É, o juiz nos acréscimos falou, até empatar, vamos. O Tottenham bateu o CSKA Moscou por 1x0, jogando na Rússia. Nossa, baita resultado pro Tottenham. Você sabe bom resultado. Não, aqui não está falando. Eu vejo tranquilo, 1x0 pro Tottenham. Foi gol contra do goleiro. Sporting, olha o Sporting no grupo do Real Madrid, ganhou de 2x0 do Legia Varsóvia. O Real Madrid segue líder e o Borussia segue em segundo. Olha só, Copenhagen ganhou do Clube Brugge por 4x0. E a surpresa da Champions League, o Leicester bateu o Porto. Queria saber se o Matheus viu esse gol do Leicester. Não. Foi um cruzamento na área. Sabe quem perdeu a bola no cruzamento? Quem? Felipe, seu querido Felipe. Perdeu a disputa. Ex-zagueiro do time. O Felipe perdeu a disputa de cabeça? Perdeu a disputa de cabeça, por incrível que pareça. Quem fez o gol? Perdeu. Foi acho que um zagueiro, né? Foi, peraí, eu vou confirmar aqui um segundinho. Eu tenho a confirmação de quem fez o gol do Tottenham, que perguntou, foi o Son. Leicester foi o Islamini, né? Foi, olha! Islamini. Tá bem, centroavante, não é? Não, Grande argelino. Desculpa do se Leicester. Eu não sei pronunciar um nome argelino, né? Não, não, sem problema. Eu tentei, Zidane, você eu sabe tentei. Falar. A gente te eu corrigiu tentei. Para o querido ouvinte. Zinedine Zidane, você consegue falar. Eu sei, mas eu tentei. Eu tentei. Os caras estão perseguindo, Thiago. O Sevilla ganhou do Lyon por 1-0. Olha aí o time do Ganso. Infelizmente, o Ganso não está jogando, porque foi o Sampaoli não gosta dele. Ele foi banco. E no mesmo grupo, como eu já comentei, a Juventus bateu o Dinamo de Zagreb por 4-0. Juventus candidata... Ela é sempre candidata a ir longe, mas título eu acho que não. Tem time melhor. Mas você acha que chega na semi? Chega na semi? Deixa eu pensar. Semi é complicado. Acho que não. Pensa, Guilherme. Se não tiver encontro, pra mim vai ser Barça, Real, Bayern e City. Eu tiraria um desses times e colocaria o Napoli. Eu acho que o Napoli, você tá... Clubista. Torcedor, eu diria. Ah, eu sempre torço para um bom futebol. Mas vamos mudar um pouquinho de esporte aqui, né? Vamos falar um esporte que você sabe bastante, que tá na hora. UFC. Ah, UFC, tudo bem, eu comento. Aí, ó. É, olha aí. Grande teve Bruce luta Power. No final de semana, né? E antes disso, eu queria lembrar que o Dana White anunciou a luta principal do UFC 205. Ed Álvares contra... Conor McGregor. Meu Deus. Estou eles indigno. Os dois são campeões, né? O Ed Álvares pelo peso leve. E o Conor McGregor pelo peso pena. Exatamente. Lutaça. É uma super luta, sem dúvida, mas o Conor McGregor daqui a pouco vai fazer um ano que ele conquistou o cinturão da categoria dele e até hoje ele não defendeu esse cinturão. Vai ser a terceira luta dele já e nenhuma delas pela defesa de cinturão e o Aldo e esperando. E o Aldo lá esperando com o cinturão interino. Pra mim é uma falta de respeito com o José Aldo. Falta de palavra do Dana White, que disse recentemente que queria que o McGregor lutasse contra o José Aldo. Aí logo após ele falar isso, ele anuncia que o McGregor vai lutar contra o Ed Aldo. Um dia depois. Então... O McGregor, ele é o novo presidente. Ele manda, faz o que ele quiser por lá, não quer lutar pela categoria dele. Agora ele tem chance de ser o primeiro cara na história do UFC a ser detentor de dois cinturões ao mesmo tempo, né? Lembrando que Vitor Belfort já ganhou dois cinturões, BJ Penn já ganhou dois cinturões, mas nunca ao mesmo tempo. Ele se bateu de Álvares, vai fazer história. Ele é um ótimo lutador, mas... Eu acho que fazem muito alarde em cima dele, ele fala muito mais do que faz, fala muito, muito, muito, faz aquele famoso trash talk, mas ganhou o cinturão em cima do José Aldo, mas eu acho que estava mais do que na hora do José Aldo receber a revanche dele e lutar de verdade, né? Porque convenhamos, em 13 segundos, não dá para definir exatamente quem que é o melhor. Foi um soco que entrou, ele deu a felicidade e acabou se sagrando campeão. Aliás, na minha opinião, o McGregor ganhou essa luta antes, no trash talking. Ele entrou na cabeça do Aldo. Com certeza. O Aldo entrou totalmente destabilizado, foi para cima feito louco, com a guarda aberta e o soco entrou. Rapidinho ele caiu, né? 13 segundos. E outro brasileiro que também lutou, não, o José Aldo não lutou, né? Mas falando de outro brasileiro, o Pezão perdeu, né? Foi nocauteado e teve a discussão que o Roy Nelson, ele chutou o juiz. Isso. Segundo o lutador, ele disse que o juiz Big John teria demorado para interromper o combate. O Pezão já estava caído, isso. Tomando soco. E o Big John não parou. Essa é uma discussão que vai longe. Sempre, em qualquer evento, vão discutir, parou muito cedo, parou muito tarde. É muito difícil pro árbitro, mas nesse caso, analisando especificamente, acho que ele demorou para parar. Ele demorou bastante. Como você falou, sempre há aquela discussão, mas na maioria das vezes é aquilo, podia ter parado dois socos antes, dois socos depois, o que não é uma grande diferença. Nesse caso, não. O Pezão já estava sem defesa há um bom tempo, tomou bastante soco de maneira desnecessária. Não achei a decisão do Roy Nelson correta em chutar o juiz, não é a melhor decisão, longe disso. Acho que ele poderia reclamar depois, falar que deveria mudar, mas chutar eu acho que não foi a melhor decisão por ele. Eu vou falar aqui o que o Roy Nelson disse, ó, abre aspas. Pedi desculpas ao Big John, que é o juiz, mas não voltaria atrás. Me machucou ter que continuar batendo num cara que não precisava mais levar golpes, fecha aspas. Mas tá certo ele. Os dois são amigos, só pra esclarecer. Sim, além disso, eles são amigos. E deve doer, né? Porque por mais... Quem não acompanha muito, vê duas pessoas se socando, acha que é um negócio feio, parece briga. Não, mas é o esporte deles. E realmente eles não batem no outro pra machucar. Eles batem porque é o esporte dele. Então, pra eles, dói bater num cara que ele sabe que tá indefeso. Só que ele precisa continuar, porque senão o juiz não para a luta e ele pode correr o risco de perder a luta mais pra frente. Então, ele se viu na obrigação de bater em alguém que não tinha defesa, e ainda mais um amigo dele. Então, pra ele foi bem doloroso isso. É, concordo com tudo que o Arthur disse. O Big John, que é um dos maiores árbitros do literalmente. MMA. Literalmente, cara. Literalmente. É grande. Não é à toa que chama Big John. Boa, Matheus, mas... eu não tinha pensado nisso. Mas decisão muito errada. Acho que deveria ter parado antes do combate. O Pezão não precisava apanhar mais do que apanhou já na luta. Bom resultado pro Roy Nelson, aliás. Uma boa vitória. Terminou? Terminei. Ah, então terminamos o programa, junto terminamos com isso. Terminamos o programa? Ah, já só... deu, já. Então tudo bem. Não, quer falar alguma coisa? É, só que... quer mandar um abraço pra namorada, é isso? Não, não é um abraço pra namorada, não. O Dali quer mandar um abraço pra namorada. Eu não quero mandar um abraço pra ninguém. É. Hoje eu mando um beijo pras minhas fãs. Foi confirmada a adversária da Cláudia Gadelha. Fala. Que depois de perder a disputa pelo cinturão, ela irá lutar contra Courtney Cassie. É, tá decidido então aí. Mas terminamos o programa, falamos de futebol brasileiro, Champions League, Libertadores, UFC. Chegamos ao final, essa terça-feira está se encerrando aqui na arquibancada. Matheus, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, bancada, boa noite, querido ouvinte. Thiago Dalli, boa noite, quer mandar abraço para alguém, Thiago? Boa noite, Guilherme, boa noite, Flavião, boa noite para minha família, para todos os meus colegas que estão me ouvindo e as minhas amigas. Para mais ninguém? Tá tranquilo, obrigado, um beijo, gente. É, então tá bom, à minha frente o Arthur tá rindo do Thiago, né, eu também sou. Boa noite, Arthur. Boa noite, sempre divertido aqui, Thiago, boa noite, Guilherme, boa noite, Flavião, valeu, boa noite, nossos ouvintes, e até a próxima. É, e pra fechar a bancada aqui, Juan Mendes, tu ficou mais quietinho hoje, parecia que tava meio chateado, Juan, o que que eu... Não, tô nada. Tá cansado? Tô cansadinho. É, muito trabalho, prova essa semana, né? Tá judiando do menino. Tá, pegado. Então, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Um abraço. Manda um beijo pra sua namorada também, Rua. Um beijo, meu bombom. Você sabe quem é, hein? Ah, tá aí. A minha também. Vai um beijo. Ela sabe quem é. Ela sabe quem é. Eu também sei quem é. Todo mundo sabe quem é. E encerramos aqui mais um programa. Agradeço vocês aqui da bancada. Programa muito divertido. Obrigado, ouvinte, que esteve até o final conosco, né? Importante isso. Obrigado, Flávio Rangel, pela sonoplastia. Manda um beijo aqui, ó, pro mim e pelo Dali. Brincadeira, não vou pra minha família, eu tô brincando, gente. Eu quero mandar um beijo. Cadê pra seu minha bombom? Família. Meu bombom? Tá na caixa, tá guardado. Nossa, aqui na mala. Acho que essa é a despedida, Deus, mais longa que já existiu na história da arquibancada. Eu queria dar despedida, mas ele me cortou aqui. É, tchau. Enfim, tchau, gente, até a próxima. Rádio Mackenzie.